Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte. Está no ar mais um Arquibancada MAC, nesta segunda-feira, 21 de março de 2016, cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje aqui na bancada temos ele, Marcos Guilherme Veloso. Fala, Marcos, qual é o seu destaque? Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a vitória do Corinthians no final de semana, que meteu 4-0 com o time reserva. Uma grande vitória do Corinthians, jogando bem mais uma vez. Mas aqui na minha frente ele, Vitor Visotto. Fala, Vitor, qual é o seu destaque? Fala, Pedrinho. Fala, amigos de bancada, querido ouvinte. O meu destaque vai para o Santos, que eu tenho uma bomba sobre o Santos, hein? Uma bomba que você, santista, vai saber logo mais. Fique ligado na arquibancada. Aqui na minha frente também ele, Frederico Nunes. Fala, Fred. Boa noite, Pedro. Boa noite aos ouvintes. O meu destaque vai para o São Paulo, que já está há 5 partidas sem vencer e a crise cada vez maior. A crise está pesada lá no lado do Morumbi. Mas aqui do meu lado, para terminar a bancada de hoje, ele, Zé Roberto. Fala, Zé. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte. E o meu destaque vai para a crise no Palmeiras, muro pichado de manhã. Meu Deus. E acabou a paz. Acabou a paz, que beleza. Então vamos começar falando do Santos, que não tem crise nem nada. Então, Flavião, solta o hino do peixe. O Santos, que jogou nesse final de semana fora de casa contra o Rio Claro e empatou por 0-0, um resultado não muito bom. Mas antes de falarmos um pouco desse jogo, fala, Vitor, solta a tão esperada bomba do Santos. Exatamente, no sábado o Santos contratou o atacante Rodrigão do Campinense por 1,5 milhões de reais. O artilheiro é o artilheiro do Brasil no momento, com 14 gols em 13 partidas, né? Ele teve uma trajetória aí em times pequenos, né? Democrata, Boa Esporte e depois o Campinense. E agora ele foi pro Santos, já que o Santos tem um medo de perder o Ricardo Oliveira aí. Ele tá tentando achar um substituto para o Ricardo Oliveira. O que vocês acham? Sinceramente, eu não conheço o futebol desse Rodrigão. Substituto à altura do Ricardo Oliveira, esse com certeza não é. Quantos anos tem esse Rodrigão? Rodrigão tem 18 anos. Ah, é. Menino da vila. Exatamente. É uma aposta, né? Mas 18 anos, gol no Campinense, né? Até o nível técnico e todas as outras coisas que a gente já sabe que a gente pode aposta, discutir. Como você disse, é, né? Uma aposta. Aí tem que ver quem é melhor, o Rodrigão ou o Joel, né? Eu acho que o Joel tá mais pronto pro Santos. Pra, pelo menos, no momento, o substituto imediato é o Joel. Nem que seja titular, ele já teve... Já mostrou que sabe jogar, já jogou no Curitiba, no Cruzeiro. Tem mais uma rodagem em times maiores, né? Sim. E chegar no Santos, assim, do Campinense, opa, eu acho que é... Não, não é assim... Mas no momento ele é artilheiro, né, do Brasil, né? Só nos resta esperar e ele vai ter a chance dele no Santos de provar esse seu futebol. Vamos ver como que ele se sai. Mas falando um pouco do jogo, o Santos empatou, como eu já disse, em 0-0 contra o Rio Claro, chegou aos 22 pontos e ocupa a vice-liderança geral do Paulistão e a liderança do seu grupo. Fred, o que você conta aí um pouco desse jogo? É, não foi um jogo muito, muito promissor do Santos, não. Como você disse na abertura, no Santos não tem crise. É, não tem crise, mas já vem há 2 partidas jogando futebol feio. Um jogo não foi bonito nem um pouco. O Santos apenas empatou com o pior mandante do Paulistão até o momento. Uma então, das piores campanhas. É, então o resultado aí que o Dorival, inclusive, citou que o time tá devendo já 2 rodadas. Então não é, a torcida não tá muito contente, não. Fala, Vitor. Uma coisa que eu vi que o Dorival falou, né? Eu vi uma série do Globo Esporte que é sobre a comissão técnica do Santos, que eles querem fazer aquela proposta do tiki-taka. E eu acho que a comissão técnica está começando a fazer um bom trabalho nesse sentido, porque eles estão pegando os jogos, os treinos, estão analisando como que os jogadores vão jogar juntos e como que o Santos vai se postar em campo. Eu não sei o que você acha, mas você acha que a comissão está fazendo um bom trabalho, se o Dorival tá legal? É, eu acho que esse tica-taca aí do Santos aí pode ser bom. O time tá tocando bem a bola, quando joga na Vila Belmiro, que o gramado também ajuda, o time tem um bom desempenho. Só que também o que não dá pra deixar de mencionar, que no jogo contra o 15 de Piracicaba na semana passada, no intervalo do jogo teve um temporal e o gramado ficou horroroso, a bola não rolava de jeito nenhum, isso atrapalha um time que tenta usar o toque de bola como principal arma. E o jogo ontem também, o gramado tava alto, o Lucas Lima e o Gabigol depois do jogo criticaram bastante, então vamos ver aí nas próximas rodadas se... Então, nesse jogo do Santos, eu dou dois destaques que eu passo depois a bola para o Marcos. Um é que o David Braz voltou ao time após 3 meses fora, mas permaneceu no banco de reservas. E um outro destaque que eu acho que aconteceu é, mais uma vez, o Gabigol não desempenhando um futebol à altura do que ele já apresentou. Para você, Marcos, o Gabigol não está jogando tão bem e o David Braz estando fora do time... contribui para essa fase, esses dois últimos jogos do Santos não muito bem jogados? Contribui. O David Braz é o zagueiro experiente da zaga do Santos, o xerife. E o Gabigol, depois do Lucas Lima, é o melhor jogador do Santos. Quando ele joga em condições normais e joga o futebol que ele pode apresentar ao máximo. Eu já discordo, jogando... desculpa. O que ele prefiro joga o Ricardo Oliveira. Opa! Que ele tava jogando no ano passado. Ricardo Oliveira e Lucas Lima, do que Gabigol. E sem contar que vocês falaram aí do David Braz, mas é bom lembrar que o Santos já tá sem sofrer gols já há várias rodadas. Então o David Braz não é o David Braz, apesar de eu gostar muito dele, achar que é o xerife da zaga do Santos, eu acho que no momento não é o principal desfalque. Sim. Mas eu acho que o Gabigol é mais importante que o Ricardo Oliveira, porque... ele e o Lucas Lima são os responsáveis por fazer a bola chegar lá. O Ricardo Oliveira sai pouco da área e o Gabigol busca mais jogo. Mas é isso, eu acho que o principal fator do Santos não estar conseguindo jogar é o Gabigol não estar desempenhando o futebol que ele pode desempenhar normalmente. O Gabigol é muito irregular, assim, ele tem altos e baixos, por isso que eu acho que ele não tem tanta importância no elenco do Santos. Mas, claro, ele tem importância por ser um nome da base que pode se projetar na Europa, mas não é um jogador... que eu acho que é o substituto do Neymar, como que era o título dele. Fala, Beto. É que eu acho que... acho justo até, tipo, a crítica ao Gabigol, né? Tá dando uma... tendo uma oscilada, né, no campeonato. Mas se a gente for pensar, o Lucas Lima tem 26 já. Sim. É um jogador mais experiente, o Ricardo Oliveira nem se fala. E o Gabigol tem 19 anos, né? Então acho que também tem que ter aquela coisa. É um menino de 19 anos. Tanto que todos os... a gente tem essa mania, né? Tipo, jogou 3 jogos ruins, mas ninguém analisa que o cara tem 19 anos. Mas o que eu contesto é que exaltam muito o menino, sendo que ele não é tudo isso. Eu acho que ele pode se tornar tudo isso dependendo de, por exemplo, pra onde ele for da Europa. Porque eu não duvido que ele chegue a um nível europeu. Mas depende, aí é de futuro, não tem nem como tipo, ficar analisando aqui. Uhum. Então, para nosso querido... ouvinte santista, principalmente, ficar ligado no Peixe. O Santos volta a campo no domingo, diante do São Paulo, e não contará com 5 jogadores que vão atuar pela seleção. Ricardo Oliveira e Lucas Lima pela principal, Gabigol, Thiago Maia e Zeca para a seleção olímpica. Para vocês, complicou esse jogo contra o São Paulo ou o Santos vai conseguir dar? Ah, não diria que complicou, né? Até porque nas últimas vezes que o São Paulo desceu a serra para jogar, apanhou bastante. Mas, com certeza, vai fazer muita falta, porque são 5 titulares, né? E eu acho que o Santos pode não ter tanta facilidade contra o São Paulo. E 5 titulares domingo. Que eu diria incontestáveis, né, no time. Sim, do Dorival. Com certeza. Claramente, mas eu acho que na Vila Belmiro é muito difícil você jogar. Porque o Santos é baseado na triangulação na Vila Belmiro. Então ele sempre tem essa forma de jogo rápido, que triangula a bola... e aí o adversário fica perdido, porque o campo é menor, o jogo é mais rápido e o adversário fica a ver navios, né? Eu acho que, considerando a fase do São Paulo, esses desfalques vão equilibrar o jogo. Esse jogo tá com aquela cara de 1-1, porque o São Paulo tá ruim e não vai conseguir querer impor, e o Santos vai estar com os desfalques. Bom, ainda vamos falar muito desse clássico, mas fala, Marcos. Marcos quer dar um palpite, ele quer falar. Se o Santos tivesse com o time completo, ia ser passeio. Só isso que eu acho. Hoje, nesse jogo, não teremos palpite, porque não está na bancada André Fonseca, mãe de nada do nosso programa. Mãe de nada o futebol. Mãe de nada do futebol. Prevê até pênalti. Bom, certo, professor André. Já falamos então muito sobre o Santos essa semana, então teremos uma cobertura completa deste clássico que ocorrerá no domingo. Mas agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco de crise? Meu Deus. Vamos falar um pouco de crise, então sobe o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras voltou a campo neste domingo às 6h30 para jogar contra o Audax em Osasco e perdeu por 2-1. Gols de José Liberati cobrando pênalti. É? Não, desculpa. Falei uma informação muito errada. José Liberati é o estádio do... Vai, Patrícia! Os gols foram do Velica e do Camacho. O Aldax fez 2-0. E o Lucas Barrios descontou para a equipe do Palmeiras. Em uma partida que no primeiro tempo o Aldax dominou amplamente com o seu método de jogo à la Barcelona, né? O tic-tac que o Santos está querendo... Tá querendo colocar em prática, mas o Aldax conseguiu nesse jogo e dominou o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o glorioso Cuca mexeu no time, colocou o Rafael Marques no lugar do Gabriel. Depois, no final do jogo, ele colocou... Não, ele tirou o Alexandre e colocou o Barres. No final do jogo, trocou o Gabriel Jesus pelo Eric. O time melhorou, conseguiu diminuir o placar, mas acabou conseguindo mais uma derrota. A segunda seguida... do técnico Cuca, que chegou, lembrando, no último jogo contra o Nacional pela Libertadores. O que vocês acharam aí dessa mais uma derrota do Palmeiras? É, eu acho que o Palmeiras, ele... Primeiro que eu queria fazer um parênteses pelo Audax. O camisa 10 do Audax é um conhecido nosso. Juninho. É o Juninho da base do Palmeiras. A gente fala tanto que o Palmeiras precisa de um meia. Assim, eu acho que é só uma ironia do destino, né? E jogou bem. E coisas que só acontecem com o Palmeiras. Coisas que só acontecem com o Botafogo. Essa é, bem, é com o Palmeiras também. Eu acho que o Palmeiras... O que me preocupou foi ter sido muito envolvido pelo Audax. E não foi jogada... Você pode falar, pô, 10 trocas de passe que a gente... Foi tipo 2-3 passes e o time já, o Audax já tava na cara do gol. Ontem o Audax jogou muito bem. Não, jogou bem, com mas... com muita facilidade não era, mas não eram, assim, triangulações ou jogadas... tão complexas no futebol, era tipo 1-2, o segundo gol do Audax, o jogador, o Camacho, saiu com a bola dominada desde o meio campo praticamente, fez um 1-2 e saiu cara a cara. Fazendo um link com a Europa, o Vitor Hugo, ele me deu a mesma raiva que o Demichelis me deu ontem, ele deu um carrinho pro chão. Para você, querido ouvinte, explique o que aconteceu com o Demichelis. O Demichelis, ele conseguiu dar um carrinho no chão, em vez de dar um carrinho na bola ou no jogador pra matar o jogador. Famoso carrinho lateral. É, o carrinho lateral. Arrancou a grama. É, ele machucou o gramado. Ele caiu igual dejetos no chão. Então, eu acho que é o seguinte. Em meio a essa semana turbulenta do Palmeiras, com muros pichados, xingamentos à diretoria, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. É o segundo jogo do Cuca. Claro. E... o Palmeiras demitiu o Marcelo Oliveira, que vinha fazendo um trabalho, e aí fica a ver navios nesse sentido, porque vai esperar o Cuca começar um trabalho, a começar a fazer grandes jogos, a montar o time que o Cuca quer, porque assim, fazendo comparação com o Atlético, quando ele chegou no Atlético, o Cuca perdeu 6 jogos seguidos quando chegou no Atlético, depois o Atlético virou o Atlético, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil... Então, a gente tem que ter calma nesse minuto. Eu acho que... Quis demitir o Marcelo Oliveira, então, ok. Eu acho que a diferença é que o Palmeiras, até vários jornalistas tal, meio que enfatizaram isso, era pra ter demitido o Marcelo Oliveira, mas antes. Não era pra ter demitido no jogo do Rosário mesmo, tendo no jogo do Nacional, independente de ter perdido, ganhado, porque deixou claro que ali ele iria cair de qualquer maneira. Sim. Parecia que estava esperando quarta-feira para demitir ele. Teria que ter demitido, sei lá, no empate contra o River, um exemplo. Sim. Que é um time mais fraco, que todo mundo está ganhando ponto, menos o Palmeiras. Mas a verdade agora é que o Marcelo Oliveira já caiu e a paciência do torcedor, como o Vitor bem lembrou, acabou. Então o Cuca vai ter que se virar. Hoje os muros lá na academia do Palmeiras amanheceram pichados. Com a torcida cobrando muito do elenco, principalmente raça. E o Cuca vai ter um problemão. Depois do jogo, ele deu uma na entrevista coletiva, ele falou assim, perdemos as duas partidas, assumo a responsabilidade, a culpa em ambas. Em ambas as partidas ele assumiu a responsabilidade. O padrão só... Não, ele falou... Nossa, aí foi uma declaração forte. Ele falou assim, só temos que mudar tudo. Então, acho que ele indiretamente deu uma crítica forte ao trabalho do Marcelo Oliveira, falando que agora vai ter que começar tudo do zero. Vocês acham que ele tá certo ou não? Então, eu acho que ele tá certo, mas voltando aos muros pichados, eu acho que é uma besteira pichar o muro nesse momento. Já tinha que ter pichado. Se fosse pra pichar muro, já tinha que ter pichado há muito tempo. O time não tava jogando todo esse futebol, essa é a verdade. E agora, em relação ao Cuca, ele tem razão no sentido de que ele é um técnico bem conceituado e ele tem a forma de jogar, a forma dele de jogar. E que é um pouco totalmente diferente do Marcelo em termos táticos. Por exemplo, ele gosta do time postado no ataque e não um time de ligação de contra-ataque, que era o time do Marcelo Oliveira. Agora, a marcação do time do Cuca vai ser no ataque. Fala, Beto. Eu acho que uma prova o Cuca, eu acho que pode, vamos dizer assim, ter moral para falar do trabalho do Marcelo Oliveira, é que quando eles se enfrentavam, Atlético e Cruzeiro, o Cuca, ele quebrou o esquema do Cruzeiro e do Marcelo Oliveira em todos os jogos. Ele ganhou a Copa do Brasil em cima, ele ganhou todos os clássicos. Se eu não me engano, acho que de uns 6 jogos, foi 5 vitórias e um empate. Foi assim, e não eram vitórias 1-0, 2-1, eram 3-0, 3-1, eram convincentes. Então, o Cuca é meio que... O esquema tático do Cuca é anti o esquema tático do Marcelo Oliveira. É tipo uma coisa totalmente diferente e que vai ter que ter paciência. O torcedor do Palmeiras vai ter que ter paciência para esperar, por mais que venham consequências mais pesadas. E vale lembrar que além das declarações que o Pedro falou, ele ainda acrescentou que ele já está considerando a possibilidade de reforços. E semana passada ele falou que não, quando ele chegou antes do jogo contra o Nacional, ele falou que ele ia usar o que ele tinha, porque o Palmeiras tem um elenco forte, e ele falou que ele ia usar essas peças. E depois dessas duas rodadas ele já está considerando a necessidade de reforços. O Cuca, ele tá fazendo testes ainda. No jogo contra o Nacional, ele usou 3 esquemas táticos. Ele começou com 4-1-4-1, voltou do intervalo com 4-3-3 e no final ele tava no 4-2-4. Mas no final do jogo o Palmeiras tava jogando igual o Palmeiras Marcelo Oliveira. Era chutão pra área, bola alçada com o Barrios e o Alexandre. O gol do Lucas Barrios foi originado de um chutão pra área. Então, ele ainda não conseguiu colocar o padrão dele, só que a torcida tem que ter paciência. É mais difícil você pedir paciência pra uma torcida de um time grande de São Paulo do que de um time mineiro. Por tudo. Mas a torcida tem que ter paciência. Eu acho que eu acho que até no jogo contra o Nacional, o Cuca, ele comentou que ele ficou bravo com o time, faltando 15 minutos ali, começou a alçar a bola na área, toda hora. E ele tava gritando na lateral que não era pra fazer isso, que era pra tocar a bola até a entrada da área, arriscar de meia distância, ou ir até o final, a linha de fundo, porque tava com o Barrios e tava com o Alexandre. Parece que essa bola alçada na área tá virando um vício, né, dos jogadores. É como se fosse tipo, eu não consigo tirar. Era um defeito que vinha desde a época do Marcelo. Desculpa, pode falar. E uma coisa engraçada que o Marquinhos falou da função tática é que, por exemplo, contra o Nacional, o Zé Roberto jogava na linha de 3 de atacantes. Ficava o Alec gol, o Zé Roberto na direita e o Dudu na esquerda. Ele avançou o Zé Roberto da meia pro ataque no primeiro tempo. Isso tava funcionando pro time tocar bem a bola, mas depois no segundo tempo teve esse erro de alçar bolas na área. Sim, mas vamos dar o tempo então pro Cuca. Eu acredito que ele é um bom técnico e ele vai conseguir colocar o Palmeiras para jogar um bom futebol. Resta saber se vai dar tempo ou não. Para você, querido ouvinte palmeirense, o Palmeiras divide a liderança do grupo 2. Exato. Do grupo 2, ao lado do Ituano, mas leva vantagem pelo saldo de gols com 15 pontos, lembrando que a Ponte Preta tá na cola, então é um grupo que ainda não tá decidido. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Red Bull na quinta-feira. Exatamente. Do Pacaembu. Red Bull Brasil, quinta-feira, às 8h30 da noite. Quinta-feira, então, para você, palmeirense, vai apoiar o Palmeiras no estádio, porque agora, mais que tudo, precisa dessa vitória contra o RB Brasil. Mas agora vamos sair um pouco da crise, vamos falar um pouco do Corinthians que venceu nesse final de semana, então solta o hino do Timão. Salve o Corinthians! O Corinthians jogou nesse final de semana contra o Linense na Arena de São Paulo. Ou na Arena Itaquera. Arena Corinthians. Na Arena Corinthians. E venceu o Linense com um time reserva por 4-0, com gols marcados de Edilson, Balbuena e 2 de Romero. E chegou aos 23 pontos, voltando à liderança geral da competição. Mais uma grande partida do Corinthians, agora parece que entrou nos trilhos, certo? Certo. Certo. O Corinthians depois do desmanche, demorou para pegar o padrão do Tite novamente, mas parece que já tá voltando tudo ao normal. O jogo de quarta-feira da quarta-feira passada foi o melhor jogo do Corinthians no ano. Já tinha conseguido uma boa vitória no final de semana e agora é o terceiro jogo que o Corinthians ganha por mais de 2 gols de diferença seguidos. Que só tinha vencido São Paulo por isso. E agora o time reserva e o time titular estão mostrando um padrão de jogo que é o que o Tite deseja, o que o Tite tentou implementar no ano passado e deu muito certo. É, como a gente salienta todo o programa, né? O Tite consegue tirar o melhor de cada jogador. Você vê, o Corinthians jogou todo mesclado com reservas e os caras entraram lá e jogaram bola pra caramba, Romero meteu 2 caixas. Edilson meteu caixa. Edilson fazendo gol. Uma coisa genial é fazer o Romero jogar bola, né, gente? Pelo amor de Deus. Jogando bem ainda, por cima. O Romero é artilheiro do Corinthians. É o artilheiro do Corinthians com 6 gols no ano. Então, o Tite consegue fazer. O Gabriel Jesus tem 5, gente. O Ricardo Oliveira tem menos que ele. Tem 4. Romero tá com mais gol que Gabriel Jesus, Ricardo Oliveira. E com a mesma quantidade que o Ganso. Na questão bola, o Ganso é melhor, né? Mas o Ganso fazendo gol. Pra você ver a decadência do futebol brasileiro, né? Que o Romero não é nenhum Pelé da vida. Saudades Afonso Alves. Ou méritos do Tite, né? Que consegue fazer um jogador desse, assim. Esforçado. Esforçado. Ele não é muito bom. Exatamente, ele é esforçado. Ele é mediano, mas ele é esforçado e tá mais. Fazendo justiça, tá jogando muito bem. Mas falando um pouco do time titular do Corinthians, o presidente Roberto de Andrade afirmou que a situação do Luca está praticamente resolvida. Segundo ele, o Luca vai ficar e vai continuar jogando e tá jogando muito bem, né? Pra vocês, precisa ficar ou não? Ah, o Luca é titular no momento. A gente fala que não tem titular, mas tem. O Luca, na esquerda, ele vem sendo muito importante na Libertadores, está se impondo. Foi o melhor jogador do Corinthians no jogo contra o Cobresal e foi o melhor jogador do Corinthians no último jogo. Contra o Cerro. E não é um grande nome para o Corinthians, mas é um jogador que está se impondo. Está jogando muito bem. Está jogando muito bem, está chamando a responsabilidade. E se o Corinthians conseguir se manter, dependendo do preço, valeria a pena. Gostaria de lembrar que no outro programa eu falei que o Criciúma queria 9 milhões pelo Luca. Essa proposta ainda continua de pé, o Corinthians não respondeu ou está respondendo nessa semana. E só queria falar que o Criciúma tem 65% dos direitos do jogador e o Cruzeiro 35%. Mas o que vocês acham? Eu acho que o Luca, sim, deve continuar no Corinthians por estar fazendo essa grande fase, sendo jogadores de destaque de várias partidas, mas não sei. O que eu ia até perguntar pro Marquinhos era o valor da transferência, né? Porque eu lembro que era 9 milhões, que a gente já tinha comentado no programa. Não, provavelmente. Só que eu acho que é um valor alto pela questão. Não porque ele não é um bom jogador, mas é porque ele tem 26 anos, ele não é um. É. Não é velho, mas também não é um menino. Não e é uma ele, promessa. E ele começou agora, né? Ele chegou no Corinthians ano passado, começou a jogar bem. Só que é o quê? É uns 6 meses nesse meio tempo. Gastar 9 milhões por 6 meses, eu não acho que ele vai cair, mas também não sei se ele vai continuar jogando muito bem. Então, tem que ver o melhor pro Corinthians. E pensando ainda se o Luca fica ou não, ou talvez apenas para reforçar o elenco, o Corinthians anunciou interesse no artilheiro do Campeonato Paulista, um dos, Pottker. Que é o Pottker. Como que é, Marcos? William Pottker. É o William Pottker, um dos artilheiros. E também de olho no artilheiro do Gauchão, o Brenner, de apenas 22 anos, que já tem 7 gols anotados. Então, é o Corinthians tentando se reforçar. O que vocês acham desses possíveis reforços corintianos? Pottker é o quê? É o sobrenome. Ele fez 2 gols no William Palmeiras, Pottker. Né? A gente não pode falar nada. Ah, então tá bom. E do Brenner, vocês têm alguma informação? O Brenner, eu tava vendo que ele é praticamente um dos motivos do Juventude estar ali brigando entre os 3 primeiros, né? Porque o Inter tá em 5º e o Grêmio tá em 1º. E como eu acho que é um jogador que tá. Que o Tite, provavelmente o Tite e a comissão técnica dele foi atrás, ele desenterrou o Luca, né? A gente tava falando do Luca, ele desenterrou o Luca. Então são 2 nomes que eu acho que com o Tite, numa tática E com o Tite treinando, eu acho que a gente pode esperar um monte de coisa dos dois jogadores. É, e vocês estão falando de reforço. Eu acho que o Corinthians tem um reforço que tá no banco, que pode vir para os próximos jogos aí, que é o Balbuena. Ele entrou bem. É, e pra mim ele tem chance, tem que ser titular desse time do Corinthians aí no lugar do Iago. Eu acho que ele joga mais, fez um gol no final de semana e teve uma belíssima atuação. Mas eu tenho um destaque pra essa partida entre o Corinthians e o Linense, que é um destaque meio negativo, porque... Negativo não, é positivo, porque a diretoria do Corinthians quer fazer uma reunião com a PM devido aos confrontos que tiveram na central, na zona leste do estádio. E eu não sei, vocês podem comentar um pouco melhor. Você está com a declaração aí? Não, não estou. Porque aqui está falando, o Corinthians preocupado com o bem-estar de seus torcedores e respectivas famílias em seus jogos, solicitou junto à Polícia Militar esclarecimento sobre o ocorrido e pediu uma reunião com o comando de policiamento para tentar encontrar uma solução para que esses acontecimentos não voltem a ocorrer. Então é a nota publicada da direção após a confusão na saída do jogo. Eu particularmente acho lamentável a PM querer calar a expressão da torcida corintiana que protesta. A torcida corintiana tem direito de protestar o que ela quiser sobre o que ela quiser. É, eu acho que é a questão da merenda, né, que estão, acho que foi a faixa, principalmente nesses últimos jogos. Inclusive de contestar a Globo. Eu acho que, primeira coisa, que acho que, não sei se é uma regra da FIFA ou se é uma regra da CBF, não tenho essa informação agora, mas não se pode a torcida protestar de qualquer maneira, seja com faixa e tal. Você pode ter a faixa deixada ali, que até foi a cadeia as contas do estádio há dois jogos atrás, dois jogos, se não me engano. E só que a torcida mesmo, que é o caso que está tendo essa confusão com a PM, a torcida, no caso a Gaviões, está com as faixas, né? Cadê a merenda, Globo, Ana, e por aí vai, qualquer protesto que seja cabível ali, é proibido. Tanto que a do Palmeiras criticou os ingressos antes do jogo pra PM não ir pra cima. Sim, mas é proibido, mas o problema é a polícia reagir de forma agressiva, né? Eu acho que primeiro que não tem que ser proibido. Não, claro. Tem que a pessoa, porque foi com uma faixa falando, independente de política, lado político, Alckmin, Lula, qualquer cara vai pra aquele lugar, ou cadê a merenda, ou qualquer coisa, não tem que alguém ir lá e querer tirar. Sim. Dois, querer tirar batendo, né? Na marra. Na marra. E é o que eu falei, a do Palmeiras escapou de apanhar a mancha, provavelmente escapou de apanhar ou de tomar qualquer bomba, porque falou antes do jogo, do hino nacional, esticou a faixa. E o preço do ingresso? Não ao futebol moderno. E o Corinthians, a questão, eu acho que é, porque, infelizmente, porque eles estão fazendo isso no jogo, o que também não é justificativa. Também não devia ser proibido, não devia ter essa reação das polícias, e ainda mais em duas partidas consecutivas. Já não basta na quarta-feira tudo o que aconteceu, claro. E se repetir agora no final de semana é lamentável. Eu também acredito que a polícia não devia se meter mesmo, não devia proibir a liberdade de expressão da torcida. E a torcida do Corinthians vem tentando protestar de outros jeitos também, porque no jogo de quarta-feira, no começo, elogiaram o Lula lá um pouquinho, e no intervalo a Dilma, o estádio inteiro. E não vai bater no estádio inteiro. Porque não vai bater no estádio inteiro porque eles estão gritando, porque não tem como. Mas aí o grande problema é quem está por trás dessa ação da polícia. E também, eu acho que também aí é uma questão de contestar tanto a ação da polícia e quem também está, exemplo, por trás do protesto. Se o protesto é realmente, tipo, livre. Válido. Válido. Não, é válido, é sempre claro, é válido. Mas quem tá por trás? Se a gente vai questionar a PM, quem tá por trás de tá batendo nisso, se é ordem de alguém, a mesma coisa se é ordem do outro lado, que é contra isso, não tá ordenando as organizadas por serem as organizadas fazer isso. Então, aí é uma questão de contestação. Mas, voltando ao protesto, é livre. E depois pergunta por que não tem família no estádio, por que não leva criança, por que falta mulher, porque as mulheres... Sim. Então, tipo, sabe, é o que acaba com o futebol. É, pra gente ver que não é só os torcedores organizados que causam esse tipo de tumulto, né? E quem começou com esse tumulto foi a PM, no caso. Vira um estereótipo, né? E esse é um assunto que se repete. Todo ano. E todo ano, e não muda. Mas pra você, ouvinte corintiano, que está ligado no seu timão, o Corinthians enfrenta nessa quarta-feira o São Bernardo fora de casa, provavelmente agora com o time titular, né? É, não tem que poupar, não, porque se poupa, chega na Libertadores sem ritmo de jogo e dá ruim. Então, segundo o Marcos, tem que jogar. Então, o Marcos já tá ligando aqui pro Tite e já tá falando, coloca os caras pra jogar, Dedo. Marquinhos de Nai, já vai pegar o posto do professor André. Então, the favela is here. Bom, agora então, começamos o programa sem crise, fomos pra crise, saímos da crise e agora vamos voltar pra crise. Ei, beleza. Que beleza. É, solta o hino do São Paulo, Flavião. O São Paulo jogou neste domingo no Novelli Júnior contra o Ituano e empatou em 1-1. Ganso marcou o gol do Tricolor, enquanto o Léo empatou o jogo nos minutos finais para a equipe de Itu. Resultado que deixa o São Paulo numa situação meio chata no seu grupo, porque viu o Audax ultrapassando, o São Paulo. A Ferroviária está muito próxima, então é uma classificação que ainda não está encaminhada. E aí, além disso, lógico que isso conta bastante, mas por enquanto, já que ainda faltam 5 jogos, isso é o de menos. O que mais preocupa os torcedores do São Paulo é mais uma partida fraca tecnicamente. O que vocês acharam aí desse jogo? Eu acho que o único que jogou no São Paulo foi o Ganso, mais uma vez, obrigado, Fred. Mas é aí que tá o problema, só o Ganso joga e o resto do time não tá jogando nada. O São Paulo fez 5 contratações esse ano, sendo que 2 foram empréstimo, né, que é o Kelvin e o Caleri, e outra foi embora, que é o Chiesa, que foi pro Vitória. E a gente analisa o que o São Paulo, o que a diretoria tá planejando para esse time do São Paulo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais. Eu acredito que o São Paulo, nesse final de semana, não jogou tão mal, mas deu um pouquinho de azar no final e sofreu o empate. Só que a diretoria tá meio perdida, desestabilizada, como sempre. O Ataíde Gil Guerreiro garantiu o Baus até o final do ano, só que agora ele já não tem nada a ver mais com o futebol. Exatamente, o Ataíde foi desligado, queria aproveitar esse gancho aí, que a Legião, que é da chapa do Leco, né, que é o presidente, ficou incomodada com o Leco por não ter comunicado a chapa e ter desligado o Ataíde do São Paulo. O que vocês acham? Eu acho que o São Paulo é um time totalmente desorganizado. A desorganização já começa de lá da diretoria, lá de o presidente, começa tudo errado no São Paulo. E isso só reflete em campo, só nas atuações de São Paulo. Não consegue controlar, não consegue segurar o resultado do São Paulo. É impressionante. Sendo que teve 60% de posse no primeiro tempo. Não, tava bem encaminhado o jogo, né? Mas aí uma bola parada, o Denis, na minha opinião, falhou. Foi um lance assim que mostrou que ele tá inseguro um pouco no gol do São Paulo, porque era uma bola na pequena área que o goleiro nessas horas sai, dá um soco e termina o jogo, né? Mas enfim, foi mais um empate do São Paulo e mais uma vez o presidente do São Paulo, dessa vez agora o Leco, deu declarações que não ficam quietos, né? Eles têm que falar. Pois é. Ele falou assim que pretende mudança no elenco até o meio do ano e falou que faz parte do planejamento. Quando abre a janela europeia, vão ter mudanças. Mas, na minha opinião, mais jogadores vão sair do que chegar. Para mim, o Michel Bastos vai sair do São Paulo, ele que está se recuperando de uma lesão e só está correndo no gramado. E se o Ganso continuar jogando essa bola, capaz de sair também no meio do ano. E se o Ganso sair, aí sim o São Paulo tem que ligar o alerta, porque, como vocês já bem lembraram, é o único jogador que vem jogando demais. Sim, e para fazer um complemento, os dirigentes do São Paulo gostam de aparecer, parece que é modelo da Fashion Week, e gostam de jogar aquilo no ventilador, né? Esse é o problema. Os dirigentes de São Paulo, eles ainda acham que o São Paulo é exemplo. O São Paulo foi exemplo há muito tempo e tá na hora deles baixarem um pouquinho a bola, né? Começar do zero. Então, Marcos, mais um. Aí, Leco! Vai ligar pro Leco. Porque do jeito que tá, só vai piorar a situação enquanto os dirigentes continuarem se atacando, continuarem tomando decisões sem consultar o resto da equipe. E o currículo do Baus é incontestável. Ele é um técnico bom, só que com a diretoria tendo problemas extra-campo, não dá para trabalhar também com tranquilidade, como, não sabendo se você diria vai a Valone, ficar... O trabalho de Balsa é para ser questionado? Ponto de interrogação. Não. Não? O Ataíde, ele foi pra qual cargo? Ele saiu de diretor de... O Ataíde saiu do São Paulo. Ele tá num cargo, só que não tem a ver com futebol. É de relações exteriores. Foi desligado do futebol. Do futebol, Eu acho que... É como até tava lendo um tweet retweetado, acho que até pelo Leonardo Bertozzi da ESPN. Zé Roberto. Ele falou que era assim, era um torcedor do São Paulo falando, quando o Ganso joga, ninguém joga. E quando todo mundo joga, o Ganso não joga. Então o São Paulo não tá conseguindo fechar esse ciclo, né? Ter todo mundo pelo menos jogando no mesmo ritmo. E sobre o que falar, o presidente falou da janela de transferência, eu acho que o São Paulo não tá nadando em dinheiro. Poucos clubes, até os que estão supostamente nadando em dinheiro, também não estão querendo gastar... Devido à crise do Brasil. Não estão querendo gastar, por mais que tenha dinheiro. E o São Paulo falar que abrindo a janela europeia, mudanças terão. É o que o Pedro falou, o Ganso pode sair se continuar jogando assim. Porque não, ainda tá numa idade tranquilamente boa, pode jogar na Europa. E outro gol que ele fez ontem foi de centroavante, não foi nem de meia. Foi de meia atacante, né? Não foi de meia de... Uma coisa que o Bauza, por enquanto, fez muito bem foi com o futebol do Ganso, porque recuperou. O Ganso tá entrando demais agora dentro da área e por isso que ele tá fazendo bons gols. Inclusive, de São Paulo. Seis gols no ano e eu acho que tem que ter certas mudanças, né? Porque o Centurião entrou, caiu o São Paulo, né? Tipo, parece que tá sendo automático isso. E não é nem mal... Não tô querendo ser maldoso com o jogador, porque a gente vê ele no Racing, ele tava jogando bem. Ele veio pro São Paulo e morreu. E tem muito menino da base que pode ser aproveitado. O João Schmidt foi um destaque positivo nesse jogo, jogou muito bem. E se ele continuar jogando assim, ele vai embora, ele não vai ficar aqui. E o Centurião joga mal todo jogo e entra todo jogo também, parece que... Xodó do Bowser. É obrigação ter colocado. Acho que não é nem xodó do Bowser, né? Deve ter alguém por lá. A prova que o São Paulo tá na desorganização é que... Tem gente mandando no São Paulo que não devia mandar. Você acha, Marcos? Eu acho. O Bosquilha foi vendido, se eu não me engano, no meio do ano passado pro Mônaco. Sim. E eles ficaram com o Daniel. Não é sendo desrespeitoso com o jogador, mas o Daniel tava machucado. Ele tava ruim, com problema no joelho. Conseguiu machucar o joelho caindo de uma escada em casa, não sei como. E o São Paulo preferiu vender o Bosquilha por dinheiro do que manter o Bosquilha, que seria o meia de velocidade ao lado do Ganso hoje. Mas... E que poderia... Não, eu acho não, que... Sim, eu entendi que se você preocupa quiser. Muito com o dinheiro... Sim, quem tá na diretoria do São Paulo e pouco a qualidade. Por mais que o Bosquilha uma hora fosse ser vendido. Sinceramente, eu gostei do Daniel jogando. Não, ele é bom jogador, mas na época que ele tava machucado, pensaram o Bosquilha tava dinheiro, no banco. Claramente. Então, tipo, não tem planejamento algum São Paulo e tem que profissionalizar. Muito salto alto para pouco organização. E o Bosquilha entrava bem de vez em quando ainda, ele era um bom jogador. Só o Muricy que queimava ele, xingava ele no meio do jogo. Não, e só pra constar, que planejamento péssimo, né? Se é que isso é realmente verdade, já tava pré-estabelecido que no meio do ano ia sair vários jogadores e chegar, eu acho que péssimo isso, né? Porque um time tem que montar pelo menos uma base no começo do ano e vir durante o ano jogando com a mesma equipe e no meio da temporada trocar uma peça ou outra, mas não... E pode um time... custar caro, hein? Porque não, a situação na Libertadores no meio das competições. Eu acho que na Libertadores São Paulo já não vai estar mais já há muito tempo, mas né? No Paulistão mas deve classificar, né? Isso deve à situação da diretoria, né? Simples. Vende 5, compra 5 e vai dar a mesma coisa, não, como se fosse o manager do FIFA, né? Não, sai uma chapa, entra outra chapa, aí fica essa guerrinha. Lembrando que o Marquinhos falou. Lembrando que o Caleri fica até o meio do ano. E que veio só pra pegar um ritmo de jogo pra ir pra Inter de Milão. Bater uma bolinha aqui em São Paulo. Bolinha, fazer dois gols no Água Santa e sumir. O Kelvin também não sei se fica até o final do ano. Com e certeza. O zagueiro Maicon também não sei se fica Os até o final do ano. Mas Porto. Uma boa notícia para o Tricolor é que o Morumbi está de volta. Então, se eu não me engano, na quarta-feira o São Paulo enfrenta o Botafogo e deve ser no Morumbi o jogo, fala, Vitor. Mas não adianta ir pro Morumbi jogar com ele vazio, né? Mas no Morumbi o São Paulo é forte. Morumbi, São Paulo é forte. Casa cheia pro jogo? Aí eu já não sei. Casa cheia, 1.500. Eu acho que a Penapolense e o Ituano discordam nos últimos dois anos do Morumbi. Acho que é melhor jogar no Canindé. E lembrando que o São Paulo enfrenta o Santos também no final de semana, só que aí é na Vila Belmiro. E aí, olha, Bauza, melhor ficar esperto. Mas agora, pra você, querido ouvinte, antes de ir para o intervalo, pra você que quer mandar perguntas aqui para a nossa bancada super descontraída... Pô, fechou, né?

Flamengo e Fluminense, só comprovando que a fase dos cariocas não é das melhores. Eu acho que o positivo foi a torcida mista, né? Sim. Não que não tenha no Maracanã, sim, mas... Mas foi só na laranja, foi, né? É, foi só na laranja, mas até as reportagens mostravam um clima bem amistoso, né? Então, eu acho que pelo menos de positivo teve isso no Fla-Flu, né? Porque o jogo foi bem feio. Foi um jogo fraco tecnicamente. A polêmica foi o Fred se jogar porque ele achou que era pênalti. Essa foi a única coisa boa do jogo. E lembrando que alguns jogadores reencontraram, né, o Pacaembu, caso do Wallace, do Sheik, do Diego Souza, né, que jogou bastante também por lá. Outro ponto... Diego Souza, que perdeu, que ele não vamos nem lembrar. Outro ponto que não tem... Pra ver como o jogo foi parado é que o... Opa! Tem visita. Temos visita hoje no programa. O ponto que o jogo foi tão parado que a delegação do Flamengo pediu 80 pizzas. Pois foi marguerita, calabresa e mussarela. Esse foi o ponto. Que beleza, hein? É, porque o jogo foi muito movimentado. Então, só pra terminar esse giro no Campeonato Carioca, o Botafogo venceu... Madureira. Venceu o Madureira. O Vasco venceu o Boa Vista por 1-0. Aliás, teve uma caneta que o Nenê tomou, não sei se vocês viram. A vingança de Barrios. É, então. O Barrios deu aquela energia negativa. Mas grande foi isso que aconteceu no Campeonato Carioca. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Ipiranga por 2-1. E o... Fala, Marcos. Poxa, Grêmio Ipiranga. Puskas pro Lincoln. Ah, foi... Foi gol de coisa. Não, foi bonito, mas foi ela Ibra. O Lincoln, foi ela Ibra. O Lincoln tem 17 anos, né? Tem, e tá jogando muito. Filha, ele foi o dono do jogo. 17 anos já tem a vida mais garantida que a minha. Lembrando que alguém nesse estúdio fez um gol mais bonito que ele. Está assistindo. Acabou de entrar aqui. Acabou de entrar. Então, e o Inter empatou 0-0 com o Lajeadense, que é penúltimo campeonato. Foi um jogo péssimo. Teve um pênalti que o juiz deu e depois anulou, porque que o quarto bom que árbitro... anulou, né? É, que bom não foi que, nada. Porque o Rodrigo Dourado ali. É, e o Argel de maçaneta. Argel tá começando a balançar no cargo. Mas, já devia ter padrão de jogo, né? Vamos combinar que o Argel Fux. Segundo capita, né? Argel Fux, grande capita. Grande capitão que hoje não está aqui na bancada, um abraço pra ele. Mas vai ouvir o programa com certeza e vai lembrar desse Argel Fux aí. É, no Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o Tupi por 3-0. Certo? Dois gols de Robinho. Dois gols de Robinho. E o Cruzeiro teve um jogão contra o Vila Nova. Ganhou por 3-2. Mancini. Em jogo de 12 viradas. Mancini e Fábio Júnior. Você lembra do Fábio Júnior? Que fase. Careca. Fábio Júnior já rodou Minas inteiro, né? Já jogou em tudo quanto é time de Minas. É, e sempre fazendo gol. Dá pra fazer um trocadilho, né? Fábio Júnior, Minas. Sinceramente, eu não entendi. Saudades agora. Marquinhos, cadê suas piadas com isso? Vai, não, Marcos. Não tá. Ah, então. Tá junto com as do peão e o namorado dele. Querido ouvinte, perguntou, hein, no arquibancada perguntou? Passada. Se perguntou o peão namorava. Namorava. Do peão, perguntou. Verdade, se o peão namorava e ele não quis revelar o nome da namorada. É, peão. Tá de olho. Bom, e falamos então dos estaduais. Primeira liga agora. Nesse meio de semana teremos as semifinais, que o Marcos pode trazer mais novidades. Não sei. Não, é Fluminense e Internacional. Calma, a primeira semifinal é Flamengo Atlético Paranaense. Depois Fluminense e Internacional. Então podemos ser mais um Fla-Flu, hein? No Pacaembu. Exatamente. Não vai ser no Pacaembu. Não, mas então, divulgaram uma nota hoje cogitando ser o jogo no Pacaembu, porque como fez sucesso, deu 30 mil ingressos. Com certeza. Teria que ser torcida mista. A princípio vai ser uma Mané Garrincha. Sim, a princípio sim. Mas acho que foi 30 mil também porque o mando era do Flamengo. Se o mando fosse do Fluminense, acho que não ia encher tantas arquibancadas. É, foi se a gente for pensar, mesma coisa do mando do São Paulo contra o Palmeiras. Mas foi mando do... Então, mas foi mando do Flamengo, mas, por exemplo, as arquibancadas eram do Flamengo, o tobogã era do Fluminense e a mista era... A laranja era mista. Então, acho que não... E não teve confusão, né? Não. O ponto positivo do clássico foi a torcida... Tranquila, todo mundo em família. Mas acho que lá no misto tinha mais gente que era apreciador do clássico. Do que propriamente torcedor. Mas é isso. Mais algum destaque aí que vocês querem dar? Não, eu acho que quem vocês apostam na final da Primeira Liga? Na final? É. Fla-Flu? Não. Eu aposto em Fla-Flu. Não sei se vai ser Fla-Flu. Mas eu aposto em Fla-Flu. Eu acho que vai dar Atlético e Inter. Eu também acho, eu concordo com o Beto. O Inter tá jogando muito mal. E você, Fred? Não tem como. Argel Fux é copeiro. Não tem como. Fala, Fred. Flamengo e Inter. Cadê a nossa mãe Diná aqui, né? Professor André, tá certo? E não chega nenhuma pergunta aqui pra gente hoje? Ah, se os nossos amigos aqui que estão presentes quiserem mandar alguma pergunta, a gente fala aqui. Bom, mas vamos ver então e fala, Zé, você falou o seu, Fla-Flu, seu palpite? É, vai ser Atlético e Inter, eu acho, afinal. Atlético e Inter, porque eu acho que o Flamengo, é que o Flamengo sempre dá aquela... É. Vai, não vai, não foi. É, mas, então, mas acho que vai ser Fla-Flu. O Internacional tá sem padrão nenhum. Bom, mas chega então de falar um pouco de futebol brasileiro. Vamos pegar o avião, vamos pra Europa. Flavião, solta a vinheta europeia aí. Europa! Uma vinheta maravilhosa. Nossa, beleza! Boa, Flávio, essa foi boa. Surpreendente. Esse som foi surpreendente e eu não identifiquei que música que é. Eu tava esperando o hino da Champions, que é até como sempre, devastado também. Bom, mas falando de Europa, no campeonato inglês, o destaque vai para mais uma vitória do Leicester. Dessa vez venceu quem? O Leicester venceu o jogo. E Crystal Palace. Crystal Palace 1-0. 1-0, né? Na casa, gol, lá em Londres. Gol do Mahrez. Passe do Vardy, pra variar um pouquinho. O United venceu o Manchester City por 1-0, gol da promessa deles. Rashford. Rashford. De Michelis. Te odeio. Pode voltar pra Buenos Aires. De Michelis não foi dos melhores. Ele nunca foi dos melhores. Nunca foi. Demichelis contundiu o Hart, é isso mesmo? É, ele conseguiu. Além dele ter falhado no gol do United, ele recuou uma bola perigosa pro Hart e no segundo recuo errado, ele foi deu um carrinho pra tirar em cima do Hart. Ou seja, o Hart tá um mês fora da seleção e do City. Agora a gente tem que aguentar o Willy Caballero. É um amor. Embora bom. Final lá da. Copa da Liga. Sim, o Caballero fechou o gol na disputa. É que foi um jogo, né? A minha preocupação é que é um jogo e o City tá ameaçado do United e do West Ham, que estão jogando mais bola no momento, pelo menos. O United por causa do Rashford, que tá carregando o time com 18 anos. Que vergonha pro Van Gaal. Que vergonha. Ou o mérito. O Van Gaal não deve ficar na próxima temporada. Por favor. E o West Ham... Jogou com o Chelsea agora, né? Jogou com o Chelsea. 2-2. E foi roubado, mas foi muito roubado. O pênalti aos... Nos acréscimos, acho que foi assim. Um pênalti aos 50 e o Fábricas bateu e converteu, mas não foi pênalti. E o que o Paê tá jogando pelo West Ham tá merecendo. Tá jogando demais, então... Então, lembrando que no campeonato inglês o Leicester segue liderando, o Tottenham em segundo. O Tottenham fez 3-0 no Burnham, fora de casa, do Harry Kane O Arsenal venceu o Everton fora de e continua casa, brigando. Bom resultado. E a quarta vaga tá em aberto, porque pra mim os três primeiros já estão garantidos na Champions, não sei pra vocês. Mas no campeonato alemão, fala, Vitor. O Bayern ganhou de 1-0 do Colônia e o Borussia Dortmund fez 2-0. 3-1, exatamente. Me desculpa. Não assisti o jogo virada. E o Bayern, ele jogou sem zagueiro, né? Exatamente. Queria um louco desse. Uma coisa que eu acho engraçada no time do Bayern é que nesses últimos jogos, o Alaba tá indo muito pro ataque. É impressionante, ele tá quase virando um meia do time então, do Bayern. Então, você comentou que o Alaba tá quase virando meia. É que, bom, eu assisto o jogo até Batatais e 15 de Jaú, né? Mas o Alaba quando joga... Temos um amante do futebol. O Alaba, na seleção austríaca, ele joga como meia, ele é o camisa 8, ele não é lateral. Ele é lateral no Bayern, mas na seleção austríaca ele é ou seria o Ganso ou o camisa 10. Então ele joga pro meio, é que... Sim, tem tanta faz gente bem com... as duas funções. Sim, não. Ele faz até ótimo, melhor a função de lateral, eu acho. Sim, eu acho ele um dos melhores laterais esquerdos do mundo, se não o melhor. Exatamente. Na minha opinião, ele é. Só pra deixar claro. Por ser equilibrado, né? Porque o Marcelo E o Bayern ganhou fora de casa, com o estádio do Colônia lotado, né? Vale lembrar. Bom, peraí. Chegou uma pergunta aqui. Oi! Chegou uma pergunta ao vivo. Tá certo, professor. Inédito. Faça a pergunta. Do nosso futuro do Arquibancada, fala, Vini. Não, eu queria saber se vocês acham que o Atlético de Madrid tem condições de bater o Barça na Champions. Então, indo para o assunto Champions League... Vai ser... pode soltar o hino, né? Solta o hino, Flavião. Da Champions agora, por favor. Então, Vitor, responda a pergunta. Atlético de Madrid bate de frente com o Barça ou não? Eu acho que o Atlético de Madrid vai ser uma peleja bem disputada aí, porque eu acho que o Atlético de Madrid, nos últimos anos, nessa última década, tá enfrentando o Barça de pau a pau, assim. Eu acho que o Atlético de Madrid tem grande chance de bater o Barcelona, que veio de empate contra o Villarreal por 2-2 nesse final de semana. Mas eu acho que na Champions League o Barcelona tá com um entrosamento muito grande entre o trio MSN, mas eu acho que o Atlético de Madrid vai fazer um jogo muito truncado no sentido tático. Eu acho que o Barcelona passa. É, eu acho que bater de frente, nenhum time no mundo hoje bate de frente com o Barcelona. Mas eu quis dizer em termos de deixar o jogo truncado. Mas eu acho que a gente não pode esquecer nunca do Chelsea em 2012 contra o Barça, né? Então, e o Atlético de Madrid tem essa força no sistema defensivo. De repente, um contra-ataque ou outro no Vicente Calderón e um no Camp Nou. Tanto é que o Atlético de Madrid foi campeão espanhol em cima do Barcelona. Então, mas pra mim, nessa Champions League tem dois times que podem vencer o Barcelona, que é o Bayern e o Atlético de Madrid, na minha opinião. Queria saber se você concorda, Marcos. Eu concordo, eu acho que o Atlético de Madrid pode bater de frente com o Barcelona, não no, na técnica dos jogadores, mas é um time que vem conseguindo se impor no Campeonato Espanhol e é bem perigoso para o Barça. Mesmo tendo perdido agora no final de semana para o vice-lanterna do campeonato, empatou com o Villarreal. Não, o Atlético. O Barcelona empatou. O Atlético perdeu 2-1 com virada de virada. Mas eu acho que é um dos maiores perigos para o Barcelona seria o Atlético de Madrid, mais até que o Bayern. É, eu acho que o Atlético de Madrid, até a gente pode usar o jogo do primeiro turno, que foi no Camp Nou, ele até 35 minutos só deu o Atlético. E o Atlético... Com uma marcação-pressão ainda. Teve o culhão de ir para cima do Barcelona no Camp Nou, não se assustou. E eu acho que... O Atlético de Madrid jogou aqueles 35 minutos, depois perdeu os dois jogadores. E mesmo assim, o Barcelona sofreu para fazer o 2-1. Não foi assim, perdeu dois jogadores, agora vai abrir a porteira. Não, deu muito trabalho, então eu acho que se o Atlético manter o nível e jogar pelo menos uma partida aqui, igual aos 35 minutos que ele fez no Camp Nou no primeiro turno, não duvido que ele possa equilibrar. E até ter uma surpresa na Champions. E peraí que temos mais uma pergunta aqui no nosso estúdio. Mais uma pergunta ao vivo. Fala, Gui. No outro jogo das quartas vai ter PSG e City. Os dois nunca chegaram na Semi. Quem que vocês acham que vai passar? Eu acho que o Paris Saint-Germain tem um pouquinho mais de experiência em fase mata-mata. E o Manchester City... Tá meio... O Manchester City pode surpreender, mas eu acho meio difícil. O Pellegrini já não tá muito... querendo fazer muita coisa no City, ele já tá demitido. E o PSG, eu acredito que é um pouquinho mais experiente lá no, na semifinal de Champions. Por mais que a gente venha discutindo isso aqui na bancada, que o Ibrahimovic quer essa Libertadores não, olha lá. Mas sempre tem esse erro, né? Quem sabe ele essa Champions? É, quem sabe, né? Por quê? Corinthians. Sempre Corinthians. Que... Por mais que tenha essa motivação do Ibrahimovic, eu acho que a... O Manchester City não tá garantido na Champions do ano que vem, por isso que vai dar a vida. É, pelo Guardiola, né, também, porque o Guardiola chegar no Manchester City sem a Champions... Com a Europa League. E ele já classificou o Bayern, agora. Então o Ancelotti tá feliz e ele pode ficar triste o ano que vem. É, eu acho que o confronto vai... O equilíbrio vai prevalecer, mas eu aposto... Nessas quartas de finais, eu aposto no Manchester City. Eu acho que tem alguns jogadores ali que eu... particularmente gosto muito, que é o Agüero ali, que sempre decisivo em jogos importantes. Eu acho que o City vai passar dessa vez. É, eu acho que primeiro que o favoritismo tá totalmente com o PSG. É tipo, a obrigação tecnicamente é ele passar, porque ele já chegou em uma semifinal, ficou entre os oito, né? Bateu na trave, mas é um time que tem chegado mais à frente que o City. E o City ele vai ter que dar um jeito de poder jogar com o PSG, porque o Sterling machucou ontem, tá sem o Kompany, tá sem o Otamendi, tá sem o Kevin De Bruyne, que tá há um tempo já machucado até. E eu acho que tem muitos desfalques e você tá com Demichelis e Otamendi, sim, eu continuo cornetando os dois. Na zaga eu acho que... O Zé falou o programa Demichelis inteiro e Mangalá, desculpa. Sonhando com o Demichelis. O Hart não joga, né? E tá sem o Hart, então eu acho que... E o Hart, quando é o jogo do PSG e do City? É, segundo informações aqui da produção, é daqui duas semanas. Daqui a duas semanas, sem... 6, 7 de abril. Uns 5 titulares, pelo menos. É. Principalmente o Hart, né? Que normalmente segura quando o City não tá jogando bem. Então eu acho que, né? Fala, Fred. Não, eu só quero perguntar se o Sterling já é desfalque certo pra partida. É, ele sentiu a virilha ontem. Quando o jogador abre a perna e sente a virilha, a gente já sabe que é um tempo fora. É, mas ainda falaremos... antes meu palpite, né? PSG. Falaremos muito mais sobre Champions, porque como eu já disse, ainda tem um tempo até esse jogo, então faremos uma cobertura completa. Mas estamos chegando ao fim de mais um Arquibancada MAC. Wolfsburg vai passar do Real Madrid. Então, polêmica. Depois dessa, Marcos, suas considerações finais. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Boa noite, apresentador Flavião. Boa noite. Boa noite aos convidados especiais. E até a próxima. Boa noite, meus amigos de bancada, meus queridos ouvintes, meus convidados aqui, nossos convidados. Ao Flavião, que sempre aí tá na luta aí, na sonoplastia do programa. E tchau, tchau! Valeu, bancada, valeu aos convidados, valeu, Flavião, e boa noite. Fala, Zé, fala o seu tchau. É, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Agradeço ao Flavião pela épica música Baladinha da Europa. Da Europa. A Baladinha da Europa. Muito boa. Agradecer as perguntas, né, inéditas aqui, e que o André não fique triste que um dia chega a pergunta no seu... Não vou precisar falar de novo, né, o número do André. Eu já não aguento mais falar o número do André. Só gostaria de fazer um adendo. Que depois desse nosso programa de hoje vem um novo programa da rádio, que é o Kenzie Music, sobre músicas muito legal, muito mais. Muito legal. Então vamos... Ó, lembrando que a produção nunca falha. Os jogos da Champions vão ser dia 5 e 6 de abril. Mas então estamos chegando ao fim de mais um Arquibancada MAC. Muito obrigado, querido ouvinte. Muito obrigado a todos da bancada, aos nossos convidados especiais. Valeu, Flavião. Aqui quem fala é Pedro Rocha e fui!